É atrás do sorriso que se esconde a tristeza. É atrás da tristeza que se esconde a alegria. Quando escuto o silêncio é que eu encontro a resposta. É na simplicidade que mora a poesia. O tempo é tão precioso, tão precioso, que a liberdade não tem preço. Samba na feira que tumultua, e as crianças correndo no meio da rua. É os loucos cavando a própria sepultura, vivendo o veneno do cotidiano insano. Bolando um plano, se superando, se adiantando e acreditando nos veteranos. Se organizando, é as pipa no fio, as motos sem placa. Os gatos pretos é o cão, vira lata. Os cordão de ouro, os cordão de prata. Os marginal e os magnata. É tiro pro alto de bala, dudu. Gelo de coco, esqui, Red Bull. Patrocínio é o banco do Itaú. Uns tão no lucro e outros no preju. Fazendo um peão de golfe sapão, socado no chão, aro 17. É só bololô nesses robozão que vende ilusão. Peças piriquete, uma bala perdida, um corpo no chão. Os marionete vem na contramão. É a peste, é o teste, é o flash, é o clique, é o crack no excesso de simpatia é o reflexo da falsidade. Quem pilota a própria vida nunca vai bater a nada. É sempre bom ficar ligeiro com essas crocodilagens. A mentira é trair e não carrega identidade. Daqui a pouco nos veta um vento. Esse é o motivo de tanto sufoco. O ar que eu respiro já tá poluído. E nossas fontes virando esgoto. A vida é um sopro. Ninguém aqui se contenta com pouco. Uns mete mala, uns mete bala. Uns mete a cara, outros mete o louco. Tô fazendo a minha pra não fazer média. Pra nenhum comédia. Se tá perdido, então volta pra base. Que aí eu explico a nossa estratégia. Vim de um lugar onde a maioria carrega um milhão de problemas. Nós segue matando dois leão por dia. E ainda enfrenta as hiena. Você conhece o sistema que julga e condena o pobre favelado. Se você não acredita em você, então facilmente será derrotado. Simpatia é o reflexo da falsidade. Quem pilota a própria vida nunca vai bater a não. É sempre bom ficar ligeiro com essas crocodilagens. A mentira é trair e não carrega identidade. É atrás do sorriso que se esconde a tristeza. É atrás da tristeza que se esconde a alegria. Quando escuto o silêncio é que eu encontro a resposta. É na simplicidade que mora.